Boa. Qual dos dois lados ficou melhor? Eu Da me esquerda, perdi né? inteiro, já nem sei mais. É que você tá visual aí, eu só ouvi os nomes e não. Te passo aqui agora a foto, se quiser. Do Manda seu. foto. Não, do André mesmo. Ah, o que que eu faço aqui? O André, ele falou Holanda e Senegal? É isso? É, agora picotou tudo a sua voz aí, mas de boa. Você tá procurando aí, né? Não, eu tô querendo saber qual que é o palpite do André. Holanda e Senegal? Inglaterra, País de É que tá Gales? picotando tudo a sua voz, não dá pra ouvir nada. Puxa vida, peraí, deixa eu mexer aqui. Tá só, tipo. Você tá ouvindo isso, André? Tô ouvindo. Ah, tá. Você tá me ouvindo bem agora? Eu acho que é uma frase que ele fala completa e fica picotando, tipo, Não, em longo termo, sei eu tô falando normal agora. Não, tá picotando lá. ainda? Parece um teclado, não? Não, eu não tô teclando aqui. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tão, tão, É pior que é tão. verdade. Ping alto aqui. É, aproveita e dá uma olhada aí pra ver se tá gravando. Tá gravando, né? Tá gravando. É, eu tô gravando. Beleza, também. Não tem como dar errado. E dessa vez estou aqui com Pai André. E aí? E o nosso desinformante Fábio Cabete. Ele não foi cancelado, esse cara aí, não? Quem? Por quê? Porque ele brigou com o treinador lá? O Bill? Não, não, nada de com o Bill. Mas o Bill foi. Por quê? Acho que não tem nada que, nem pra cancelar. Você não viu, André, a piada que ele fez? Não, não vi. Foi bem. Ele fez uma piada bem racista, assim, do nada no podcast. Quem é esse cara? É o filho do Bill, tá ligado? Puta, eu não. Eu, Bora, Bill. eu fugi desse meme. É, então. Puta, eu também fugi desse meme, mas eu fiquei sabendo da treta que deu. Ele perguntou por que não existe flor preta, tá ligado? No podcast. E a resposta foi um pouco deselegante. De qualquer jeito, aqui não é uma inteligência limitada e nós selecionamos aqui os maiores especialistas em futebol para definir o campeão da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Não só o campeão, né? Não. Selecionaremos quem são os primeiros, os segundos, talvez os últimos colocados de cada grupo. Selecionaremos os artilheiros e a fase mata-mata depois. Boa. Bora! O que mais falta? Artilheiro, mata-mata, campeão, fase de grupos, que mais? Melhor jogador. Melhor jogador, terceiro colocado, melhor jogo. Terceiro colocado, Qatar, como é que vai ser? E o Brasil, como é que vai ser? Legal, vou até anotar aqui. Boa! Fazer umas bullet points. Boa. Qatar, como é que vai ser? Não o time, né? O país. Era o time, na verdade, que tá pensando. Não, o time é muito fácil, né? Eu Vamos também ver. acho. Isso após a vinheta. Nunca teve vinheta. Mas beleza, começaremos aqui então, ó, eu abri três abas com cada um de nós tendo a sua aba específica e nós vamos selecionar o primeiro e o segundo de cada grupo e ele vai ranqueando aqui pra gente cada um deles, beleza? Além disso, já vou avisando já que essa Copa aqui eu vou fazer umas apostinhas, tá? Eu tô pensando em apostar como esse colega meu, tem um colega meu no trabalho do Abaco que ele é viciado em aposta, não é que é viciado, mas ele gosta muito de aposta. E ele selecionou umas apostas aqui que ele disse ser certeira. Não tem erro. Vamos aqui, vamos ver se vocês concordam também com elas, tá? Pra começar aqui, grupo do Catar, Equador, Holanda e Senegal, grupo A. Começar com o André, tá? André, primeiro e segundo colocado do grupo. Primeiro colocado, Holanda. Segundo, Senegal. Senegal? Isso. Terceiro, Equador. E quarto, Catar. Catar, zero pontos? Não sei, eu acho que o Catar vai empatar na estreia com o Equador. Pode ser. E você, Fábio, o que você acha? O Equador ganha do Catar fácil. O Catar é o último, né? Isso daí não tem como fugir disso. Certeza? É. Quem não tem certeza tá maluco, né? Então, beleza. Já tô botando aqui pra apostar depois, hein? Catar, último colocado, certeza. O Catar não foi classificado, né? Você sabe. Sede. É o mandante da Copa, né? Sede, isso. Mandante. Eu vou com o André, acho Holanda e Senegal, né? Equador e Catar. Mas a Rússia também era horroroso. Não, a Rússia, ela consegue se classificar, né? Ela já foi pra Copa classificada, né? Então, mas a Rússia caiu no grupo muito ruim. Era Egito, Arábia Saudita e Uruguai. O Uruguai passou por 9 pontos. No caso do Senegal, o Senegal, qualquer país africano tem uma seleção muito fraca, não tem não? Eu acho que eles estão subjugando as seleções da América do Sul. Eles estão achando que estão muito mais fracas do que realmente são. Eu não acho que vai passar Holanda e Senegal. Eu acho que vai passar Holanda e Equador. Holanda em primeiro e Equador em segundo. Que Equador é bem fraco, né? Então, mas eu acho que Senegal é mais fraco. Eu acho que essas seleções africanas são muito fracas. Quem é o camisa 10 do Equador? É o Quadrado? Não, o Quadrado é colombiano. Ai, putz. E a Colômbia não foi pra Copa. E a Colômbia tem um time legal. Mas eu acho que deve ter um Quadrado no Equador. Tudo bem, mas quem é o camisa 10 do Equador? Deixa eu ver aqui, peraí. Já pensou se for o Quadrado mesmo? Deve ser um Caicedo da vida. 10 do Equador, 10 do Equador. Damian Dias. Tá, beleza. Quem é o camisa 10 de Senegal? É o Mané, né? O Mané. Não, o Mané não vai pra Copa. Vai. Não, ele se machucou. Né? Machucado. Ele se machucou. Mas ele vai machucado, né? Ele foi colocado. Talvez ele perca o primeiro jogo, que é contra a Holanda, que é o mais difícil. Mas ele joga contra o Equador e Catar. Que nem aconteceu com o Egito, né? O Egito também foi pra Copa, com o camisa 10 sendo o faraó. Só que aí ele foi machucado, ele foi no mesmo esquema do Mané. Talvez o Mané teria até pior. É que a lesão foi mais grave, né? O Salah foi com então. Um ombro e zoado, o Salah né? teve mais Pera tempo aí, pra se preparar, né? Foi o Mané fez, parece né? uma lesão muscular. Então. Bom, enfim, de qualquer jeito eu vou no Holanda em primeiro, Equador em segundo e Catar em último aqui, ó. Pelo menos a gente já definiu duas coisas aqui, ó. Holanda em primeiro, né? Com certeza, né? Não sei. Holanda, eu sabe? Acho eu que acho mais... o Senegal pode ter uma surpresa aí, mas a Holanda, o meu palpite é ser de primeiro. Tá, mas não é certeza. A maior certeza do grupo é o Catar em último, né? Vamos agora pro segundo grupo. O grupo de... Tem um cara que chama Pedro Miguel no Catar. O lateral direito. Informação aí pra vocês. Agora vamos pro segundo grupo aqui, ó. Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Quem que é o primeiro? André, né? Ó, pra mim o primeiro vai ser a Inglaterra, segundo o País de Gales, terceiro Estados Unidos e quarto Irã. Irã, zero pontos? Não. Irã não, zero pontos, tá. Mas é o último, né? Beleza. E você, Fábio? Eu vou de Inglaterra, Irã, País de Gales e Estados Unidos. Você acha que o Irã passa? O Irã passa. Como é que vai ser o seu? Desculpa, Fábio. Inglaterra, Irã, País de Gales e Estados Unidos. Tá. O Irã passa, certeza? Não, não é uma certeza, né? É um chute. não, claro, mas... Tá tenho bom, certeza desse chute, sim. Tá bom, tenho certeza do chute. Eu vou de Inglaterra e eu vou de... Puta, Estados Unidos, será? Estados Unidos é muito ruim, o né? O Canadá não tava melhor que os Estados Unidos pra essa Copa? Canadá? Não, o Canadá é sempre horrível. O Canadá o país tem de Gales... jogadores bons, pô. O país de Gales é melhor do que os Estados Unidos? O país de Gales tem o Bale, né? Mas só ele também, né? Só. Já é o suficiente? É, eu acho que não. Cara, eu acho que talvez Inglaterra e Estados Unidos eu vou, hein? Eu acho que eu vou Inglaterra em primeiro e Estados Unidos em segundo. Caramba, esse aqui foi bem diferente, hein? O André falou Inglaterra e País de Gales. Você Inglaterra e Irã. E eu Inglaterra e Estados Unidos. Mas Inglaterra é primeiro colocado, certeza ou não? Não, acho que eu tô na dúvida entre ela e o País de Gales em primeiro. Então não é certeza, tá? Eu tô pegando aqui só... Eu tô perguntando esse negócio de certeza porque eu vou apostar no que nós três concordamos como certeza, eu, beleza? Eu acho que a Inglaterra em primeiro nesse grupo é mais certeza do que o Brasil, no grupo do Brasil. Tá, mas tudo bem. O André não falou que é certeza, então eu só vou quando nós três falarmos que é certeza, beleza? Beleza. Agora a próxima aqui, ó. Agora sim. Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Será que a Polônia vai ser o fiasco que foi na última Copa? Não sei, mas André, e aí, qual que é o seu palpite? Primeiro lugar, Argentina. Segundo, Polônia. Uhum. Terceiro, México. E quarto, Arábia Saudita. Arábia Saudita, 0 pontos. Eu acho que a Arábia Saudita vai ser 0 pontos. É, então, a gente, nesse esquema de aposta que você tá falando de certezas, uma certeza é a Arábia Saudita em quarto, né? Assim como o Qatar em quarto. Arábia Saudita é quarto. Eu acho que a Argentina e Polônia mesmo, primeiro e segundo. Acho que a Polônia não vai fazer o vexame que fez aqui na última Copa. Uma outra coisa aí que pode ser certeza. Argentina em primeiro e México em segundo é certeza? Não, não, peraí, o André falou Polônia, né? Eu também. Ah, você também? Ah, tá. Mas Argentina primeiro com certeza ou não? Acho que sim. É difícil, né? Porque a Polônia, ela pode tirar um ponto, sim, da Argentina. O México vira e mexe e faz a pronta, né, na Copa. Como fez com a Alemanha, né? Então não é certeza, né? É porque a gente não tá levando em consideração, tipo, a ordem das rodadas. A Argentina começa com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita, sim. A Argentina vai dar uma sacolada. Então, é que geralmente o primeiro jogo é o jogo mais nervoso, né? Que é isso que eu tô falando. O México enfrenta a Polônia. Pra mim já é o jogo pra, saber quem é o segundo. O México, primeiro jogo da chave, já vai decidir. Então, vai ser o porque, por isso que eu achei que o Qatar vai empatar com o Equador. É muito louco isso, porque, né? Os jogadores do México e da Polônia, eles sabem que o confronto direto deles é esse primeiro jogo, tá ligado? Eles já vão entrar na Copa já disputando a vida deles. É, exatamente. Por isso eu achei que o Qatar e o Equador vai ser o jogo que, pelo menos, o Qatar vai conseguir empatar. Vai nada. É, eu vou ainda na minha tese lá, que o pessoal tá menosprezando, né? O galera da América aqui estão achando que a Europa é tudo isso, mas eu acho que não. Eu acho que o México vai passar em cima da Polônia. A Polônia não passa, não. Mas eu vou conferir aqui com vocês. Arábia Saudita em último, com certeza, né? Isso. Argentina em primeiro, com certeza? Ou não? Sim. Eu digo com que certeza. Sim também. Argentina em primeiro, com certeza. Beleza. É. Tá bom. Fechou, então, esse grupo. Próximo agora, Dinamarca, Austrália, França e Tunísia, André. Esse. França em primeiro. França estreia contra a Austrália. É, exatamente. E a Dinamarca em segundo. E a Tunísia o terceiro em e quarto é muito duro aí, né, meu? Não, a Tunísia vai ganhar da Austrália. Então, vai ficar na frente da Austrália. Então, eu coloco França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. Uma disputa muito dura para ver que é o pior, né? A Austrália, ela não veio forte para essa Copa. Ela disputou repescagem lá da Ásia. A última Copa, a Austrália, ela... Fez uns jogos bons, não teve uns jogos bons na Austrália? Ou tô viajando? Ela ficou em último do grupo, que tinha França, Dinamarca, Peru. A Austrália não passou contra o Chile? Passou França, contra o Peru. Dinamarca e Austrália estavam no mesmo grupo da última Copa? Sim, França, Dinamarca e Austrália estavam no mesmo grupo. Caraca. É que nem Brasil, Sérvia e Suíça. É que o Peru é bem mais forte que essa Tunísia aí, né? Exatamente. Bem mais forte. Tunísia é ridículo. Eu achei que era último com certeza, Tunísia. Inclusive, esse amigo meu falou Tunísia 0 pontos, com certeza. Mas, enfim, a Austrália também é ruim, né? Sim, o podcast que eu ouço de Copa do Mundo é o do Globo Esporte lá, o Partido Qatar. Aí ele ouviu as 32 seleções. O Caio Ribeiro? O Everaldo Marques e a Ana Thaís Matos. Que podcast é esse, André? Partido Qatar. Ele é um podcast que fala de todas as seleções que vão participar. São 32 episódios. Um de cada seleção. Que nem a gente vai fazer aqui, hein? São 32... Não, não vai ser tudo isso, não. Vai ser só um não. E olha lá. Depois no de caso, cada dois, dia de jogo da Copa vai ter uma sessão especial aqui do podcast Não Ficou Lugar Errado. Analisando como que foi o jogo. Pois é. Nem tem como, eu vou estar na recuperação final. Cuzão. Enfim, no caso aqui, ó, eu acho que esse grupo aí vai dar Dinamarca em primeiro e França em segundo, hein? Dinamarca em primeiro e França em segundo, eu acho. Tô achando. Ó, Dinamarca e França... Eles jogam no segundo jogo. No segundo jogo? Quem que é o primeiro da Dinamarca? É a Austrália? Ah, não, mas independente. Austrália e Tunísia vai ser um sacode aí pra... É que... Pra França, pra Dinamarca. Ó, o primeiro jogo da Dinamarca contra a Tunísia é o primeiro jogo da França contra a Austrália. A Tunísia, eu acho que tá mais forte que a Austrália. Puta, a Tunísia é ruim que dói, cara. Eu vou de França em primeiro, Dinamarca em segundo, Austrália em terceiro e Tunísia em quarto. Eu vou em Dinamarca em primeiro, França em segundo, Austrália e Tunísia em último. Com 0 pontos, eu acho. Tunísia, 0 pontos. Tá. Mas, de qualquer jeito, não temos unanimidade nesse grupo aqui. Não, em nenhum. Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão, André. Alemanha em primeiro. Uhum. Espanha em segundo. Japão em terceiro. Costa Rica em quarto. 0 pontos, Costa Rica? Não. 1 ponto. Cara, não sei. Você vê a Espanha de 2010, pra Espanha dessa Copa, cara, bate até uma tristeza, mano. A Espanha tá muito fraca. Em 10 anos, eles acabaram de um jeito, cara. 12, né? É. Vou de Alemanha em primeiro, Costa Rica em último. Será que eu ponho o Japão pra passar? Ó, esse amigo meu falou que é a melhor seleção do Japão e da Coreia do Sul que ele já viu. Melhor seleção do Japão e da Coreia do Sul que ele já viu. A Coreia tem uns caras bons, né? Tem aquele Ming Yang Yen lá, sei lá. Tem outro cara bom além do Son. Esse não é do BTS, não? Acho, não sei. Mas a Alemanha vai passar em primeiro e eu vou botar o Japão em segundo. Porque a Espanha tá com uma seleção bem fraca. Eu acho que vai passar a Alemanha e a Espanha. Ainda acho que vai passar a Alemanha e a Espanha. E Costa Rica em último, Fábio? Ou não? Costa Rica em último. 100%? Isso daqui é certo pra todo mundo aqui? Costa Rica em último ou não? Acho que esse grupo é bem difícil de ter 100% aí. Eu não sei. Costa Rica em último? Porra, não. Alemanha, Espanha e Japão? A melhor seleção japonesa do mundo? Não é a melhor. A melhor seleção japonesa aí. Pra mim não significa nada. É, também. Essa informação é difícil. Mas é a melhor seleção japonesa do mundo, atualmente. Então fala dois jogadores do Japão. Park. Puta, mano. Não, Park é a Coreia. Do Japão? É. Puta, cara. Não tem mais o Honda. Nigiri? Não tem mais o Honda. Não é Nigiri, alguma coisa assim? Cara, isso daí é sobrenome coreano, da mó treta. Ah, então... Nigiri? Nigiri não é aquele arroz com salmão cru em cima? Ô, Fábio, você tá sendo preconceituoso, hein? Arroz em japonês é gohan. Gohan, isso. Não, isso é arroz cru. Ah, cara, eu não sei. Meu japonês vai até isso. Yopai. Vamos aí. Vamos pro próximo grupo. Yopai é peitos. Você não falou a ordem. Ah, então, Costa Rica em último, com certeza Alemanha e Espanha em segundo. É, Japão fica fora, em terceiro. É, no caso, Costa Rica não é definido que é último? Tipo, a gente não tem certeza disso? Eu não tenho certeza. Pra mim, pode ser Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. Mas passa Alemanha e Espanha. Não vamos fazer nenhuma loucura, lembrando, não. Eu só vou apostar só naquela que for certa do não, certo. Não, falei que é difícil ter uma unanimidade nesse grupo. O Kagawa é um jogador bom do Japão. O Kagawa, eu não sei se ele tá na seleção. Ele foi convocado? Foi, lógico que foi. Shinji Kagawa. Ah, Shinji Kagawa. Ele era do Manchester, do Borussia. Ele nasceu em 89. Tem idade pra jogar, hein? Ele é um ano mais velho que eu. 1,75m. Está jogando na Liga da Bélgica. Afundou bem. Só falta ele estar jogando no Anderlecht. Não, é no STVV. Nossa, não é nem no Anderlecht. Caramba. É importante falar que Espanha e Alemanha se enfrentam na segunda rodada. Espanha e Alemanha? Na segunda? Porque aí na última rodada pode ser que Japão e Espanha estejam duelando pelo segundo lugar. Esse vai é bom. Vai ser um bom jogo, mas a seleção alemã, apesar de estar bem diferente da campeã do mundo 2014, ela está bem forte. Deixa eu perguntar, a Alemanha primeiro lugar é certeza ou não? Eu acho nesse grupo sim. Eu também colocaria. Então, botei aqui, ó, primeiro lugar, Alemanha. Beleza. Próximo aqui, André. Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Grupo F. Croácia em primeiro e Bélgica em segundo. Caraca. Tem uns Croácia, grupos Bélgica. Tão ruins, né, velho? E Marrocos em terceiro, Canadá em último. Marrocos em terceiro? Caraca. É Canadá também, ó. E você, Fábio? Eu vou de Bélgica em primeiro, Croácia em segundo, Canadá em terceiro, Marrocos em quarto. Eu vou com o Fábio aí. Bélgica, Croácia, Canadá e Marrocos. Mas eu acho que a gente não concordou e não temos unanimidade nesse grupo, né? Na verdade, eu fui totalmente diferente de vocês, em todas as funções. Essa daqui não rolou, então, unanimidade. Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça, André. Brasil em primeiro. 9 pontos? 9 pontos. Certeza? Nesse grupo, eu acho que certeza. Também acho. E o segundo? Ó, o último vai ser Camarões. Certeza? E eu acho que com 0 pontos. Ixi, meu amigo falou a mesma coisa. Camarões, 0 pontos. Agora, o segundo tá muito difícil. Eu vou de Sérvia, porque na última foi a Suíça. Eu acho que a Sérvia vai melhor nessa. Você lembra da última? Foi um assalto, não foi? Que a Sérvia não teve um pênalti marcado, que foi absurdo. Não foi um negócio assim? Eu não lembro. Eu sei que a Sérvia, ela vem forte das eliminatórias. Ela tava no grupo de Portugal. E a Suíça também veio forte, porque ela tava no grupo da Itália. Ambas passaram primeiro. É um grupo bom esse daqui do Brasil, não é um grupo tão ruim, não. Então, o Brasil vem forte pra essa Copa, ele vai conseguir fazer 9 pontos. O que você acha, Fábio? Eu acho que o Brasil tá forte, mas a Sérvia tem um ataque bem forte também, viu? Com o Vlahovic, joga bem. O Tadic, né? Que era junto com o Neres no PSG? Isso mesmo. Joga pra caramba também. Tem o Kostic e tem aquele Milinkovic-Savic. Porra, Fábio. Parece zoeira, né? Mas esses caras são bons. Tem o Postic. E comentando jogos, Petkovic. Não se irrite, Fábio. Escolha alguém aí que seja o primeiro do grupo. Brasil. 9 pontos? Eu acho que 9 pontos. Mas certeza que vai ser o primeiro? Certeza. Então definimos aqui. Primeiro colocado, certeza. Qual que é o segundo? Quem vai passar? Sérvia. Sérvia. E Camarões é o último ou não? É o último. É o último, sim. Acho que bem, bem forte pra ser 0 pontos. Então definimos aqui, ó, certezas. Brasil primeiro, Camarões e último, é isso, né? Esse grupo aí é importante também. A gente apontar que o último jogo vai ser Sérvia e Suíça. Que é o jogo do segundo colocado, né? Provavelmente. Não, que eu vou assistir o jogo do Brasil, com certeza. Mas vai ser mais interessante assistir Sérvia e Suíça do que Brasil e Camarões. Nesse jogo aí, Sérvia e Suíça, eu vou te falar uma coisa. Vai ser. Se a Suíça estiver precisando ganhar, ela não ganha. Então. Se a Suíça precisar ganhar, não ganha. E se a Sérvia estiver precisando ganhar, não vai conseguir passar da defesa da Suíça. Então, muito difícil. É importante. Porque assim, o Brasil vai jogar primeiro com a Sérvia, contando que o Brasil ganhe. Depois o Brasil pega a Suíça. Então, talvez empate para as duas. Não... Depende de quanto que elas ganharam do Camarões. É, e a Suíça não vai conseguir fazer saldo de gol no Camarões, porque a Suíça é muito retranqueira. Talvez eu acho que a Sérvia passe, hein? Tô apostando na Sérvia. A Sérvia então, tem um ataque forte, né? É complicado esse grupo do Brasil. O Vlahovic da Juventus, até o outro que eu não tinha falado, que é o parceiro do Vlahovic, joga no Fulham lá, como que é o nome? Mitrovic. Quem que pega o Camarões no primeiro jogo? É a Suíça. Então, eu acho que a Sérvia passa, hein, meu? Porque a Sérvia já vai entrar mais tranquila, sabendo o que tem que fazer. Por exemplo, ó, o Brasil pega a Sérvia. Se o Brasil ganha, sabe tipo, que tem de que fazer, 3-2. Né? Ganha 2 jogos. O Brasil ganha 3-2 e a Suíça ganha de 1-0. Aí o próximo jogo é Sérvia e Camarões. Se a Sérvia meter uns 3-0 e a Suíça perder de 2-0 do Brasil, já era pra Suíça. A Suíça tem que fazer tipo 4-0. A Suíça tem que ter a missão de empatar com o Brasil. Essa que tem que ser a missão da Suíça. Da Sérvia também, né? Mas a Sérvia e não empata nem a pau. Eles conseguiram já, né? A Suíça conseguiu, né, empatar com o Brasil já na última. Na última Copa. Ele vai ter a missão de repetir o feito, né? O Brasil toma a gol da Sérvia, eu tenho certeza disso. Mas marca 3, mano. É isso que é o ponto. Marca o time que vem pra cima, o Brasil arrebenta. Não tem jeito. Grupo F. Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Ó, o meu vai ser bem diferente dessa. Pra mim, o primeiro lugar desse grupo vai ser Gana. Segundo lugar vai ser Coreia do Sul. É, esse é diferente. Esse é loucura. E o último? Portugal. Caraca, bicho. Ó, é a melhor seleção portuguesa desde 2006. O Mas eu Portugal treinei em tá muito forte, 2018. velho. Portugal tá bem forte. É a melhor seleção da Coreia do Sul também, meu amigo falou. Eu De acho que todos os Portugal tempos. vai ser a decepção da Copa. Eu estava contando com a Inglaterra, mas analisando os grupos, vamos pegar essa tabela aqui, ó. Primeiro jogo é Uruguai e Coreia. Uruguai, Coreia e Portugal e Gana. E Portugal e Gana. Para mim, esses dois jogos empatam. E no outro jogo, Uruguai ganha de Portugal. Coreia e Gana empatam. E na última rodada, Gana ganha de Portugal. E a Coreia empata com Portugal e vai passando. Ah, mas não vai dar. A Coreia não passa com três empates. É, vai ter que ganhar de alguém. Aí é duro, hein? Peraí. Puta, deixa eu pensar aqui rapidão. Quer responder, Fábio? Eu acho que o Portugal tá forte e não vai decepcionar. O pai não deixa os caras vacilar, não. É, não sei, o Cristiano Ronaldo não tá bem. É a pior temporada dele. É o pior Cristiano Ronaldo desde Mas é. 2006. E esse era o time pra ele conseguir alguma coisa, hein? Exatamente. É o pior Cristiano Ronaldo jogando com a melhor seleção portuguesa. Portugal passa em primeiro. Pô, Portugal na lateral tem o Cancelo, tá ligado? Lá na frente tem Cristiano Ronaldo, tem o Jota, Jota. tem aquele zagueiro do PSG, o Danilo, né? É. Ou é volante? É Ele é volante, volante né? zagueiro. Volante zagueiro. Rubens Dias, do City, de zagueiro. Mas zagueiro não faz gol. Mas o Ah, Cristiano tá na frente também com o tem Jota, aquele né? volante do Isso é difícil. PSG, né? O O Jota tá Vitinha. machucado, não vai jogar a Copa. O Jota não joga? Ih, Não. rapaz. Tem o Vitinha do PSG, o volante. Do Manchester United não tem o Bruno O Fernandes. Pepe ainda tá jogando? Ah, Pepe foi tá. convocado. Pepe tá muito velho, né? É Davi Silva que tá. É do Manchester City também, é Davi Silva? Eles têm algum time muito forte, Portugal, pô. Mas Portugal passa em primeiro? Quem que é o segundo? Passa, passa. Acho que o Uruguai, apesar de ser a melhor seleção Coreana? É. coreana, não vai dar pra eles, não. Eu acho que vai passar Uruguai em primeiro e Portugal em segundo, hein? Uruguai em primeiro e Portugal em segundo. E o meu amigo falou que ele vai botar uma grana nisso daqui, ó. Ele vai botar uma grana em primeiro lugar, Uruguai. Eles estão pagando 3 para 1, Fábio. E no jogo contra o Uruguai contra Portugal, eles estão pagando 4 para 1 pro Uruguai. Para mim vai ficar Uruguai em primeiro, Portugal em segundo e Gana, eu achei que ia ficar em último com 0 pontos, ia ser uma unanimidade nossa aqui, mas não rolou, né? Não é uma unanimidade. Sim. É, então, no meu na minha simulação, Coreia e Uruguai empataram em todos os pontos. André, o Cancelo joga na lateral esquerda? Joga também. Ele joga na direita ou na esquerda? Será que ele. Eu acho que ele vai entrar na esquerda e aquele jogo da Lô do Manchester United na direita, hein? Isso. Pô, os caras têm um time bom, mano. Não tem o que falar, velho. E eu vou te falar uma coisa, André. Se a Coreia e o Uruguai empatar em pontos, empatar em todos os requisitos, né? Passa a Coreia do Sul, porque o Uruguai vai ter mais cartões, com certeza. O que eu fiz assim, ó, a simulação que eu fiz. Uruguai 1, Gana 1, Portugal 0, Coreia 0. Portugal 0, Uruguai 1. Coreia 1, Gana 1. Coreia 1, Portugal 0. Gana 1, Uruguai 1. Todo mundo, ninguém passa de um gol, né? É o teto do grupo. Você vê Teto é como um que gol. a previsão tá maluca, tá ligado? A gente já E não, imagina eu que tem tô falando coisa que errada aí, né? eu tô maluco, que eu coloquei Gana em primeiro e Gana tá com 3 pontos. Tá ficando em terceiro do grupo. É a Atrás da magia. Coreia e de Portugal. Oh, Portugal não, de Coreia e Uruguai. Eu vou te falar, os melhores jogos de todas as Copas sempre saem do Uruguai. Sempre saem os melhores jogos de todas as Ó, Copas. o E último eu jogo acho. vai ser 2-1 para Gana em cima do Uruguai e a Gana vai vingar 2010 e vai eliminar o Uruguai. Então, Gana em primeiro, então. Gana em primeiro, Coreia em segundo, Uruguai em terceiro e Portugal em último. Tá. Meu, Portugal inteiro joga na Champions League, tá ligado? O Cancelo, Rubens Dias e o Bernardo Silva joga no City, tá ligado? Bruno Fernandes, o Dalot do Manchester United e o Cristiano Ronaldo. Os caras ainda tem o time meio entrosado. Não, o Portugal vai ser... Mano, eu vou te falar que Portugal vai ser minha aposta pra ir pra frente. E eu vou te falar uma coisa, Fábio. Você tá vendo muito... Jogando muito FIFA aí. Porque botou todos os jogadores na mesma liga, quer dizer que eles estão entrosados. Tá vendo muito FIFA. Não, mas é... Ultimate, sim. Não, mas você viu, eu falei 6 jogadores. 3 é do Manchester United e 3 do Manchester City, tá ligado? De qualquer jeito, então, se Portugal é o primeiro, né? Pra mim, eu não. Eu botei o Uruguai em primeiro e Portugal em segundo. Eu vou de Portugal primeiro, Uruguai segundo, Coreia em terceiro, Gana em último. Fechou. Vamos ver aqui os que a gente tem unanimidade, ó. Primeiro é grupo A, Qatar, último colocado. Unanimidade. Certo. Não temos unanimidade no grupo B. Unanimidade do grupo C. Arábia Saudita em último e Argentina em primeiro. Certo. Não tem unanimidade no grupo D. No grupo E, Alemanha em primeiro, a única unanimidade. Não tem no grupo... Eu botei números aqui, então é EF. Não tem no grupo F. No grupo G, primeiro Brasil, o último Camarões. E é só isso que a gente tem. Só voltando aqui, no grupo B, não teve unanimidade de Inglaterra em primeiro? Não. Eu acho que não. É que assim, todo mundo votou em Inglaterra em primeiro. Mas, tipo, não é certeza absoluta, entendeu? Mas por exemplo, isso não é unanimidade, os três votarem? Não, eu acho que, tipo, acho que pra apostar tem que ser um negócio muito seguro. Então, tipo, tem que ser uma coisa que é certeza. Por exemplo, Holanda, será que vai ser o primeiro do grupo A? Todo mundo botou que sim, mas ninguém deu certeza, tá ligado? Eu não tô com tanta certeza, entendeu? Então eu já não dou certeza, sacou? É, a Inglaterra eu daria certeza, sim, na real. Daria? Não, mas aí o André não deu, aí já cortamos. A Holanda, por exemplo, eu já não dou, também cortamos, entendeu? Tipo, esse negócio assim. Sim. Olha só como é que ficou aqui o mata-mata, então. Começar pelo André aqui, ó. Olha o lado do André como ficou. Holanda, País de Gales, Argentina, Dinamarca, Alemanha e Bélgica, Brasil e Coreia do Sul. E do outro lado, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Croácia e Espanha e Gana e Sérvia. Qual dos dois lados ficou inteiro, melhor? Eu já nem sei mais. É que você tá visual aí, eu só ouvi os nomes e não... Você fez aí, André, a simulação? Fiz. Tá, então vamos... Me passa, tem site? Que site vocês estão fazendo? André, então eu vou aqui... Simulação, qual... Eu joguei aqui simulação Copa do Mundo. Te passo aqui agora a foto, se quiser, do seu. É, agora picotou tudo a sua voz aí, mas de boa. Você tá procurando aí, né? É que tá picotando tudo a sua voz, não dá pra ouvir nada. Tá só, tipo... Você tá ouvindo isso, André? Tô ouvindo. Eu acho que é uma frase que ele fala completa e fica picotando, tipo, em longo termo, sei lá. Parece um teclado, não? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. É pior que é verdade. É. Aproveita e dá uma olhada aí pra ver se tá gravando. Tá gravando, né? É, eu tô gravando. Oi, voltei e voltei melhor agora pelo que eu tô vendo. Bom, aqui. E tá gravando aí, né? Aqui o celular continua gravando normal. Então vamos lá. O primeiro aqui do André. Holanda e Gales. Do André aqui, Holanda e País de Gales. O André que vai falar, né? Então, no meu, Holanda e País de Gales. Gales. Não sabe nem falar. Wales. País de Gales. Wales, os caras vêm tudo interno. Os caras jogam de terno. Wales. Holanda e Wales. Holanda. Tá. Argentina e Dinamarca. Argentina. Alemanha e Bélgica. Alemanha. Jogão esse daqui, hein? Brasil e Coreia do Sul. Putz. Coreia do Sul. Mentira, Brasil. Olha que bacana o segundo jogo do Brasil. Do outro lado, vai. Inglaterra e Senegal, André. Senegal. Caraca, hein? Senegal vai fazer o crime? Isso. França... E Polônia? França. Croácia e Espanha? Croácia. O André tá entregando uma semifinal de graça pra França, meu. Tá mesmo. Gana e Sérvia? Gana. Caramba, hein? Por essa... Gana passou da Sérvia? Pô, louco. Passou da Sérvia. Oh, mas eu vou falar, esse caminho da França aqui tá o mais fácil de todos os tempos, hein? Tá fácil pra chegar na final. O André, ele falou Croácia ou Espanha? Croácia. E Bélgica ou Alemanha? Alemanha. Agora vai. Holanda, contra não, a Argentina. Não, não, não. Pera aí, vai pro Fábio. Oh, peraí, peraí. Você não quer fazer todos os seus? Até não. A final? Vamos fazendo pessoa por pessoa. Fábio, Holanda e Irã? Holanda. E Argentina e Dinamarca? O que vocês falam do time da Dinamarca aí pra mim? Dinamarca retranqueira pra caramba. No meu eu botei que ele ficou em primeiro do grupo. O grupo tava com a França. A Argentina tem uma chance grande de perder pra Dinamarca. Contra time organizadinho, assim, retranqueiro, a Argentina sofre pra cacete, ou não? O que vocês acham? Quando o pessoal. Quando o time vem pra cima da Argentina, a Argentina consegue jogar, tá ligado? Mas eu vou de Dinamarca. Eu acho que a Argentina sofre menos com o time retranqueiro que o Brasil. É, o Brasil, ele sofria muito com o time retranqueiro, né? Hoje em dia eu acho que já nem tanto. Também acho que não. Alemanha e Croácia. Alemanha. Não vou ser maluco de botar a Croácia na final de novo. Brasil e Uruguai. Essa semifinal ficou muito boa, mano. Ficou legal, e tem hein? Muitas chances, né, cara? Sim. Que jogão, hein? Brasil. Brasil, Uruguai e depois Alemanha, que legal. Cara, vamos se lá. O Brasil ganhar, olha só, e depois podia até pegar uma Argentina aqui na semi, hein, de repente. Bom, Inglaterra e Senegal. Inglaterra. França e Polônia. Outro jogo aí que dá pra surpreender, mas a França não tem como. Bélgica e Japão. Bélgica. Portugal e Sérvia. Portugal. Olha aí, agora vou eu, hein. Holanda e Estados Unidos. Pra mim vai dar Holanda. Argentina e França. Pra mim... Nossa, Argentina jogão, e França. Hein? É que a França tá em segundo, né? Que você colocou. No meu tá. Pra mim vai dar Argentina. Alemanha e Croácia. Pra mim vai dar Alemanha. E Brasil e Portugal, pra mim, vai dar um sacolada aqui do Brasil. Caraca, hein? Brasil e Portugal, mano. Caralho. Só do André deu jogo de graça pro Brasil? Então, esse lado do meu chaveamento, só jogão. Olha só quem passou. Holanda, Argentina, Alemães e Brasil. Uhum. Sim, sim. Agora, do outro lado... Não, ó, que fraco. Com dois jogão, né? Brasil e Portugal e Argentina e França. E até Alemanha e Croácia dá pra considerar um jogo bom. Agora, Holanda e eu Estados não sei Unidos, você, mas eu quero assistir todos esses aqui. É. Se cair qualquer um desses daqui, eu assisto. Sim. Menos o Holanda e Estados Unidos, talvez. É. Inglaterra e Equador, cara, eu acho que a Inglaterra tá muito favoritinha aí. Não sei como, eu acho que vai dar Equador, mas enfim. Também não sei como. Beleza. Dinamarca e México. Cara, jogo o México... Bosta. É... O México, puta, pra mim, nunca vai. Pra mim é Dinamarca. Caraca, o México chega bastante nas oitavas, né? É, ele chega nas oitavas desde sempre. Acho que desde 94, não, desde 98. Agora, Bélgica e Espanha, eu acho que vai dar Bélgica. Eu acho que vai dar Bélgica. E Uruguai e Sérvia, eu acho que vai dar Uruguai. Ó, você dá uma olhada como que ficou fraco esse chaveamento. Da direita, né? É, do meu outro. Só teve Uruguai e Portugal. Dinamarca e Equador, um dos dois vai pra semifinal. É. Talvez até, dependendo de como for a Copa, talvez os países até queiram ficar, tipo, do lado da... Tipo, em segundo colocado pra pegar um chaveamento mais fácil, talvez. É. Na verdade, é difícil de falar isso, né? Porque... Na real, quem ficou em segundo colocado se fudeu aí, né? Que é Portugal, a França, tá ligado? Se todo mundo que é forte classifica em primeiro, eles não se pegam, né? Mas no momento que você bota a França em segundo, aí já pega a Argentina. Portugal em segundo, pega o Brasil. E agora, quartas de final do André. Ó. Holanda e Argentina, André. Vai dar Argentina. Alemanha e Brasil, recap da... Brasil. Da penúltima Copa. Eu duvido que o Brasil perde pra Alemanha. Duvido. Cara, a Alemanha tá com um time forte. Mas o Brasil não perde. Pra Alemanha, o Brasil não perde. Pode perder pra Argentina, pode perder pra quem for, mas pra Alemanha não perde. Senegal e França. França. Senegal chegou longe demais, hein? Olha agora que joguinho. Croácia e Gana. Gana. A França tá na final e não jogou um jogo, tá ligado? É verdade. Fábio. Quartas de final, Holanda e Dinamarca. Holanda. A Holanda tá bem mesmo? A gente tá botando ela aqui passando de tudo, mas será que... A Holanda é um outro time que tá pegando só Barbada, né, meu? É, até na fase de grupo, né? Dos três, a Holanda pegou Barbada nas oitavas e aí pega a Argentina. E a fase de grupo da Holanda é a mais fácil que tem também, na minha opinião. É. Alemanha e Brasil, Fábio. Brasil. Inglaterra e França. Ó que jogão. Guerra dos 100 anos. Ó, tem Alemanha, Brasil, Inglaterra, França e Bélgica e Portugal, hein? Jogos bons. É mesmo? Inglaterra e... Bélgica contra Portugal. Portugal. Na minha ficou, então, Holanda e Argentina. Eu acho que a Argentina passa da Holanda. Ficou Brasil e... Ó, o Brasil não perde da Alemanha. Não perde. Equador e Dinamarca. Equador e Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca vai passar. E Uruguai e Bélgica, eu acho que o Uruguai passa. Ó, três sul-americanos, hein? Três sul-americanos. E Dinamarca, chegando, né? E um europeu falido. No André chegou um africano, hein? A gente vai viver essa realidade que um país africano ganha a Copa em algum momento? Eu acho que não. Eu acho que não também. Eu queria ver isso, cara. Mas vai ser difícil. Bora. Semifinal, André. Argentina e Brasil. Joga. Brasil. Que jogo difícil, hein? Vai ser um quebra-pau desgraçado. França e Gana, André. França. Ó, Brasil e França são os dois favoritos, hein? Chegou na final, Sul. Holanda e Brasil, Fábio. Holanda. Inglaterra e Portugal. Os portugueses jogam na Premier League, hein? Eles conhecem os ingleses. É. Eu vou de Portugal. Caraca, Holanda passou do Brasil? Não, Brasil e Portugal, botei. Ah, tá. Eu viajei. Ah, você tinha colocado Holanda, hein? Eu falei Holanda? Não, eu falei Brasil e Portugal. Eu até aqui outro, porque eu cliquei na Holanda. Eu olhei pra bandeira do Brasil e falei Holanda, então. Brasil. Se fosse Holanda e Portugal, ia ter um campeão inédito, hein? Ia ter campeão inédito. Sim, sim. É verdade. No meu aqui, ó, Brasil e Argentina, cara. Aqui tá difícil, hein? Caraca, segundo meu. Lasca, vão querer dar uma Copa do Mundo pro Messi. Ah, cara, mas você acredita nessas teorias? Não acredito, aí? Não. Ué? Uma Copa do Mundo, eu acho que não. E por que não vão dar pro Cristiano Ronaldo, então? É porque é muito difícil. Muito difícil. É nada, Portugal, pô. É muito complicado. O time de Portugal tá bom. Tô falando, pô. Cara, quer saber? Eles estão querendo dar uma Copa do Mundo pro Messi, hein, André? Eu vou de Argentina. E Uruguai contra Dinamarca, eu vou de... Olha que semifinal que me deu aí, meu. Cara, Uruguai e Dinamarca, eu tô achando que a já Dinamarca... Já pensou talvez... Argentina e Uruguai na final da Copa do Mundo? Que foda. Puta, eu acho que Uruguai, né? Só pelo que foda aí. Argentina e Uruguai. André, final da Copa do Mundo, Brasil e França. Brasil, ex-campeão. Fábio, final da Copa do Mundo, Brasil e Portugal. Brasil. Final da Copa do Mundo, Argentina e Uruguai. Puta, cara. E nos pênaltis, hein? Nos pênaltis, eu acho que vai dar Argentina. Nos pênaltis. Agora, qual a chance da nossa previsão estarem certas? Ô, Fábio, você falou que o Brasil vai ser campeão? Falei. Boa. Quem que você acha, Fábio? É, eu tenho que ver aqui o meu chaveamento. Eu acho que vai ser o pai. O Chris? Chris. É, pode ser, hein? E se acontecer isso daqui que o Fábio tá falando, talvez o Cristiano seja o melhor do mundo, hein? Não, do campeonato que ele tá fazendo no Manchester United é impossível. Então, se acontecer isso daqui que você tá falando, Fábio, talvez o Neymar seja o melhor do mundo, então. Neymar, melhor do mundo. Boa. E você, André? Benzema. Forte também. Forte, hein? Ó, duas seleções que chegaram na final, né? O Fábio falou do CR7, que chegou na final dele, e o Benzema chegou na sua final também, hein? E o Mbappé, André? Mbappé, ele tá jogando mal pra caramba, cara. Pelo amor de Deus. É o pior Mbappé desde... O Mbappé, ele tá errando muito gol, né, mano? Ele faz muito gol, mas se for ver, o que, que ele fica de frente a frente com o goleiro e erra é bastante. Tu, né, viu aquela assistência que o Neymar deu, cara? Que ele errou o gol na cara, mas do gol? Todo jogo não tem uma dessa? Acho que sim. Mas ele faz bastante gol difícil também, se for ver os lances dele. O cara, ele é foda, tá ligado? Não dá pra... Mas ele perde bastante também. Cara, ó, pra mim aqui, ó, quem vai ser artilheiro da Copa vai ser o Kane, da Inglaterra. Não gosto do Kane, muito, mano. Eu também não gosto dele, mas muito por conta que ele é o batedor de pênalti na Inglaterra e por conta da fase de grupos também, que a Inglaterra pegou uma barbada lá, ó. Estados Unidos, Irã e País de Gales. E vou te falar, hein, Gustavo, na sua chave, a Inglaterra parou que tava, exatamente. Assim? É verdade. Mas vai ser só... O Kane jogando 4 jogos vai ser o artilheiro. Cara, se ele pode meter... ser o Luis Suárez, se ele meter dois Nunes... Hat-trick ali na primeira fase já era, tá ligado? É. Mas, ó, Uruguai, ele vai chegar longe, mas ele não é de marcar gol. Uruguai é só um 1-0, 0-0 nos pênaltis, tá ligado? Não, em 2010, ele foi longe e o Forlan teve 5 gols. Você acha que essa Copa vai ser uma Copa de muitos gols? Porque eles estavam apostando o seguinte, se tiver mais de 165 gols, eles estavam pagando 1.8, e se tiver menos, eles estão pagando 1.8. Então tem a mesma não chance. Não tem referência nenhuma, cara. A Copa do Brasil, quantos gols teve? Tiveram? Copa do Brasil? Copa do Mundo. É, porque eu lembro que a Copa do Brasil foi uma Copa com muitos gols, né? 171 gols. 2018 foi quantos gols? 169. É, tá tendo aí mais de 165, geralmente, hein? Será que vai continuar nessa levada? Então, a maior goleada na Copa de 2018 foi Inglaterra 6, Panamá 1. E na de 2014 foi Alemanha 7, Brasil 1. O Fábio tá com um big alto. Em 2010 teve 145 gols. Ah, em 2010 foi pouco. Pode dar Jabulani, mas né? A maior goleada é. Tá, Jabulani, você falou? Jabulani? Sim. Então, mas com o mesmo número de jogos, a Copa de 2010 teve muito menos gols. Sim, eu lembro que de 2014. Os primeiros jogos foram tudo magros de gol. E a maior goleada, só para complementar a informação, a maior goleada de 2010 foi em Portugal 7, Coreia do Norte 0. Caralho, Coreia do Norte tava na Copa, né? Tô falando, Portugal tá forte. Não, a Coreia do Norte, isso é a Coreia comunista. Não tinha um boato aí que a Coreia tinha falado que eles tinham ganhado a Copa? Então, isso foi uma pegadinha do Cid. que saiu na CNN e nos principais jornais do mundo. Cid é foda. Essa foi foda. Essa foi, eu acho, a maior que eu já vi. Você acha que vai ter muitos gols nessa Copa ou não? Então, a tendência, sim. É que se você analisar o chaveamento, tem... muito, muito jogo barbada na primeira fase, não tem? Ó, pra mim, vamos pegar a ordem dos jogos aqui. Primeiro jogo, acho que vai ser 1-1, que é o primeiro jogo de estreia. Seleção da casa, né? Ninguém vai querer muito fazer nenhuma loucura. É, pra mim a Holanda vai meter o cacete no Qatar. Uhum. Que outro jogo é o candidato à goleada? Cara, Holanda, os jogos da Holanda são candidatos à goleada. Arábia Saudita e Argentina, cara. Então, aqui é o jogo de estreia da Argentina. Ah, tá. Então, talvez não. Brasil e Camarões. Eu acho que a Argentina e a Arábia Saudita tem chance, hein, da Argentina começar metendo um sapeco, viu? Não, é que a Argentina, ela estreou em 2006. Eu ganhei de 6-0 da Sérvia. Aí, ó. Pode ser. França e Tunísia vai ser uma porrada também. Tem boa chance. Melhor jogo do grupo A. Qual que vai ser? Melhor jogo. Holanda e Senegal, eu acho. Holanda e Senegal? Holanda e Senegal. Qual que é a ordem dos jogos, André? Do Holanda e Senegal é o terceiro jogo? Não, é o segundo. Ah, não, é o primeiro jogo. É o primeiro jogo. O jogo de estreia. Ah, é o primeiro, é verdade. Ó, Estados Unidos e Inglaterra, acho que não vai ser bom. Esse grupo B aqui tá um lixo, hein? Vamos pensar, no dia 21 tem Irã e Inglaterra, Senegal e Holanda, Estados Unidos e País de Gales. O André tem problema com os galos. Wales, eu vou falar só Wales. Um jogão que vai ter na Copa, pode anotar aí, ó. Pode anotar. Suíça e Sérvia. Vai ser um jogão. Tá. Bom candidato. Que é o último jogo da chave. E eles já vão... vai ser desesperado. Quem que vai ser o último jogo da chave aí da Alemanha? Eu tava com ele aberto. Se for Espanha e Japão, vai ser um jogão também. Se for Espanha e Japão, vai ser da hora. Eu acho que é Espanha e Japão mesmo. Então, eu acho que vai ser pra se classificar. Espanha e Japão não é o primeiro jogo? Ó, o último jogo vai ser Japão e Espanha e Costa Rica e Alemanha. Ah, então, aí vai ser bom. Vai ser desesperador pra aqui, porque vai estar os dois pra se classificar, na minha opinião. Vai ser 10 horas da noite. Coreia e Portugal. Coreia e Portugal é o último jogo. Uruguai e Gana vai ser um jogo bom. Talvez vá na classificação. Né? Dá pra chegar no último jogo os quatro tendo possibilidade? Na minha simulação, sim. É, então, eu acho que é possível nesse grupo H, viu? Croácia e Bélgica é o último jogo. Se algum deles tiver dado uma escorregada no meio do caminho, esse é um jogo que vai ser interessante. Mas Marrocos e Canadá é muito duro de fazer alguma coisa. Olha, a Croácia e a Bélgica vão brigar para quem vai ficar em primeiro aí. Pega a Alemanha, né? A perdedora vai pegar a Alemanha. E a vencedora... Pega a Espanha. Pega a Espanha. É muito melhor pegar a Espanha. Sim. Você diz para as quartas, né? Isso. Então é muito negócio. É mais fácil, porque se você ficar em segundo, tu pega a Alemanha e Brasil em seguida. É, então é muito negócio ficar em primeiro nesse grupo. É verdade. Esse daí é o grupo da morte? Qual que é o grupo da morte? Tá difícil um grupo da morte. Cara, o do Brasil, apesar do Brasil a gente achar que passa em primeiro, o do Brasil tá muito complicado. Se o Brasil não ganhar da Sérvia na primeira rodada, ele vai com uma pressão contra a Suíça. Se o Brasil perder da Sérvia, tá aí fudeu, cara. Não, mas então, se o Brasil perder pra Sérvia e empatar com a Suíça, ele tem que atropelar Camarões. Mas ele atropela. Puta, pior que o Brasil não, atropela. Não, então, só que o problema é esse. A Sérvia e a Suíça, eles podem, nessa simulação, empatar classificar os dois. Ah, tá. Aí, com certeza, eles vão querer, Porque eles já vão ter jogado contra Camarões. Muito difícil. Eu acho que o Brasil não tem como não classificar, cara. Porque, mesmo se acontecer uma cagada, mesmo se empatar com os dois, ele atropela Camarões e passa. Exatamente. Ele só não pode perder. Mas fechou. Quer chamar a Pamela aí pra ela dar os palpites? Não, ela dormiu. Tá. Quem vai ser o melhor jogador? Não tem outro. Quem que você acha, Fábio? Neymar. E você, André? Lembrando que na sua simulação o Brasil foi campeão. Sim, não, mas ano passado, aí, quando eu coloquei Croácia... Ano passado não, né? 2018, quando eu coloquei Croácia na final, eu falei que o Modric ia ser o melhor, hein? Cara, sabe quem tá cotado aqui? Sabe quem tá cotado aqui? Vinícius Júnior. Sim. Verdade. Eu acho que o melhor jogador vai ser o Messi. É, eles estão querendo dar uma bola de ouro pra ele. Eu acho que na minha simulação aqui vai ter que ser o Messi mesmo, não tem jeito. E ele não joga com a Argentina, né, cara? Ele não é bom jogador na Argentina. Mas se a Argentina for campeão, vai ser ele, né? Não tem como. E você, Fábio? Eu disse o Neymar, mas eu tava querendo achar alguém de Portugal. O Cristiano Ronaldo não vai ser, né? Apesar dele poder ser artilheiro, eu tava pensando no Bruno Fernandes. O do Manchester? É. Não, o Bernardo Silva é o do City, né? Mas eu tô pensando no Bruno Fernandes mesmo. Ah, é Bernardo, não é Bruno. Tem o João Félix em Portugal. Não, acho que ele não vai pra... O Jota tá machucado mesmo? Tá, não vai pra Copa. Puxa vida. Oh, eu acabei de abrir aqui o negócio, o site de apostas. Sabe quem é o favorito pra ser artilheiro? Harry Kane. Aí, e o segundo? Mbappé e um terceiro é o Neymar. E o Benzema entra... O Benzema, o Messi, tem a mesma probabilidade que o Neymar. Caramba, que loucura, né? É. E sabe quem é o, sexto, o sétimo, na verdade, depois do Cristiano Ronaldo? Gabriel Jesus. Nossa. Caraca, que loucura, hein? E o Pedro aparece aqui entre os, 12 mais. Caraca, que loucura, cara. Ah, o Pedro eu acho que não vai jogar a Copa. Não vai precisar. Eu também acho que não vai jogar mesmo. Aí o Daniel Alves, hein, que foi pra Copa. Que loucura, né, galera? A gente falou disso, mas a real é que, assim, eu tava bem puto, assim, com o Daniel Alves ter ido pra Copa, mas ele é grupo, né? Pegar água lá, fazer a resenha. O que eu fiquei puto é porque ele é um filho da puta, né? Gatorade. Um cara zoado pra caramba. Ele debocha dos torcedores, é foda, né? Mas, assim, a escalação dele é bem foda-se, na real, tá ligado? Porque se precisar de um reserva, vai ser um Militão na lateral. Exatamente. Agora tem um aqui que vai ser difícil. A revelação. Vocês consideram o Antony revelação? Sim, ele tem menos de 22 anos. Isso. Ou 23, critério? É menos de 23. É esse o critério? É esse o critério. É tipo o melhor jovem jogador. O Mbappé tá concorrendo. O Mbappé não, porque ele já foi na última. Ah, tá. Não. Aí, pode ser duas vezes revelação. Ele tem mais de 23, né? A Inglaterra não tem uma molecada boa. Cara, que difícil essa, hein? Eu vou de Antony, mas é muito falta de saber, assim, quem que... Então, tem são os duas que estão bem no meu caso. Eu vou de Vini Júnior. Então, o Vini Júnior, eu perguntar, ele tem menos de 23? Porque senão eu vou dele. 22. Nasceu perto do meu aniversário, 12 de julho. E o outro, aquele atacante da Argentina que joga no City. Julian Álvarez. Ah, sim, o Julian Álvarez. Esse maluco tá fazendo muito gol. Tem a seleção revelação. Sempre tem uma seleção revelação, né? No meu caso aqui foi o Uruguai, né? Ou a Dinamarca, talvez, se você pode pensar assim. Então, tem... Ó, tô vendo os troféus da FIFA que eles lançam. Tem o troféu Fair Play. Ah, Fair Play? Isso. Mas a seleção pode parar no fase de grupos? É, deixa eu ver. Se puder, é Canadá. Parabéns pro Canadá aí. Conseguiu ser a menos faltosa. Em 2018 foi a Espanha. A Espanha. Caiu nas oitavas. Que fez menos falta? E 2014? A Colômbia, que caiu nas quartas. E antes? Foi o Brasil, né, em 2010, não foi? Não, foi a Espanha em 2010. E campeã. Foi até a final, foi campeã. E o Brasil não podia ser por causa do Felipe Melo. Isso é número de cartões, André? É concedido à equipe menos faltosa. 2006, André. Brasil e Espanha. É uma média de faltas por jogo, provavelmente, né? É que a Espanha ficava com a posse de bola e fazia pouca falta, pelo jeito. É. Era o tic-taca, né? Apenas times que se classificam para a segunda fase podem levar o prêmio. Boa. Ah, tá. Então, no caso aqui, deixa eu ver quem pode ser no meu aqui. Eu vou falar Holanda por chutar qualquer merda. Cara, Estados Unidos. Coreia do Sul. É que o André tá arriscado de sair na primeira fase. É que a Coreia passou no meu. Coreia do Sul ou Japão, hein? Talvez. Tá, qual que é a próxima que tem aí? Ó, outro prêmio. É a seleção mais empolgante. Mais empolgante? Que marca mais gols? Argentina. Não, Brasil. Que marca mais gols é o Brasil. Ah, mas esse daí é votação de internet. A primeira fase vai machucar o Brasil. É o quê? Votação de internet, pô. Ah, tá. O City vai ganhar pro Brasil. É. Então vai ser o Brasil. Melhor jogo da fase de grupos. Putz, mano, vai ser... Alemanha e Espanha, talvez? Uruguai e Portugal. Sérvia e Suíça. Qual foi o melhor jogo da Copa passada? De todas? É, França e Argentina. 4-3 pra França. Foi da hora mesmo. É, foi bom. Foi o melhor jogo. É que a Argentina tava muito bagunçada, mas achava uns gols, tá ligado? A Argentina virou o jogo. É. A Argentina na última Copa, pra mim, foi uma vergonha ali, apesar de ter sido bem difícil da França ter passado. Tipo, passar, né? E ninguém falou nada não, mano, mas o Mascherano devia ter sido expulso. Umas três faltas que deu, devia ter sido expulso, cara. Ele passou da hora de ser expulso daquele jogo lá da França. É verdade. De Maria achando uns gols do meio da rua aqui, meu. Se bem que também teve aquele golaço, né, da França também. Do Pavard. Ah, nossa, puta, que ele bateu a bola rodando assim. Foi o gol que botou a França de volta no jogo, hein, mano. É. Que a gente ia acabar de virar. É, foi o melhor jogo da Copa. Foi o melhor jogo da Copa, aquele lá, sem dúvida. Eu lembro muito bem. E o anterior? Da Copa anterior? Do Brasil? Cara, foi o 7x1, né, mano? É histórico, né? É, tem razão. Foi ruim pra gente, mas foi, tipo, o melhor jogo da Copa, né? E de 2010? Uruguai e Gana. E Gana. Uruguai e Gana, hein? Uruguai e Gana. E de 2006? Eu vou chegar até na 2006, porque é essa que eu queria. Não foi o jogo de Portugal? Portugal e Holanda? E Holanda, é. Puta, foi Portugal e Holanda com certeza, cara. Que o Deco foi expulso, né? É. Porque impediu o cara de cobrar falta. Nisso daí tava aquela moda de se ficasse na frente do cara enquanto ele cobrava falta, tomar amarelo. Hoje em dia não tem mais isso? Não. É uma regra que eles inventaram. Toda Copa tem umas regras que eles inventam, né? Tipo, não invento, mas umas determinações assim que os caras têm que seguir. Umas determinações diferentes e tal. Na última Copa teve o VAR, né? Teve, foi mal pra caramba o VAR, hein? Na última Copa. Porra, foi pênalti no Brasil, né? Em cima do Gabriel Jesus ali no jogo contra a Bélgica. Eu falo uns negócios que, tipo, o Lasca não gosta. Que é do jogador reclamar. Tanto o jogador que faz o pênalti, ou quanto o jogador que recebe. Nesse lance não teve uma comoção. Você diz do galera não ficar em cima do juiz pedindo? É, mas não tem que pedir, né, André? Pô, mas não tem que pedir. Os caras têm que ver. Então, e se for pênalti, tem que marcar. É, então é muito claro. Eu vou te absurdo. Falar uma coisa agora. Eu vou te falar uma coisa agora que eu tava. Esses dias atrás, eu assisti um jogo. Apareceu no meu YouTube aqui um jogo de Varza, tá ligado? Tem um canal de um cara que ele cobre esses jogos de Varza e tal. E sempre dá briga, tá ligado? E aí, teve um jogo de Varza que eu acabei vendo o jogo, o vídeo, porque parecia que rolou uma briga generalizada lá e tal. Eu falei, ah, interessante, né? Deixa eu ver. Era dois times lá. O time que parecia ser melhor tava ganhando de 1-0. No último lance do jogo, o time da casa que tava perdendo, o cara cobrou um escanteio lá. A bola ficou livre, aberta dentro da área, o cara tentou chutar, a bola meio que não foi pro gol, foi pro canto. O cara do time dele estava em cima da linha, correu e jogou, chutou a bola pra dentro. O juiz, o Bandeirinha, deu impedimento. Mano, foi o time inteiro correndo pra cima do Bandeirinha, tá ligado? Só dá pra ver o Bandeirinha indo pra trás assim no meio do mato, tá ligado? Os caras jogaram o Bandeirinha lá dentro do mato, o Bandeirinha deu impedimento, o juiz falou que não foi impedimento. Deu o gol e pros pênaltis esse time ganhou. Eu falei, mano, não é possível, acho que tava impedido, tá ligado? Aí você vendo no lance devagarinho ali, você vê que, mano, é um impedimento muito claro. E você vê que, tipo, quando o cara fez o gol, nenhum jogador do outro time reclamou que o cara tava impedido, tá ligado? E aí eu fui ver os comentários desse vídeo. E nos comentários tinha uns caras falando, pô, eu sou juiz da Várzea e o Bandeirinha vacilou nesse lance, porque se você vê que o outro time não teve essa comoção, você não precisa dar, você não precisa se complicar, tá ligado? Vai pra casa de boa. Ah, é? É, eles falaram, mano, o Bandeirinha tava muito impedido, mas esses lances você não dá enquanto os caras não reclamar, tá ligado? Nos comentários. Não, eu acho que é o meu ponto. E se o Bandeirinha não desse ali, os caras do outro time não iam reclamar e acabou, tá ligado? Ele deu o impedimento, ele quase apanhou, se não apanhou mesmo, e acabou que o juiz voltou atrás, tá ligado? O juiz lá do meio de campo voltou atrás do impedimento dele e, mano, fudeu, velho. O juiz tá nada a ver, não, volta. Foi gol, juiz. Sai do Bandeirinha que foi gol, tá ligado? Eu dou gol, agora larga ele. Tira aquela bandeirinha dali. É um bagulho foda, velho. Devolve a bandeirinha dele. Mas eu dou gol, para. Tá bom. Stop. Mas é foda tipo... E às vezes não dá pra entender, tipo, por que que os jogadores ficam reclamando cada coisa? Tipo, mano, você chuta a bola pra fora e pede pra você o lateral, tá ligado? Mas você vê um comentário desse do juiz falando, pô, mas o bandeirinha vacilou. Se o cara, se ninguém pede, não precisa dar. Aí, pô, você tem que pedir todo o lance mesmo. Mas por que que a gente começou com essa história? Ah, da comoção. Mas e aí, voltamos pra fase final? Pra fase do mata-mata depois? Com outro podcast ou não? Pode ser, porque a gente dá... É, depois dos primeiros confrontos já definidos, a gente vai ter uma garantia das oitavas e dali pra frente não tem erro. Pode ser. aí não tem como errar. É que porque às vezes dá uma, a gente erra essa fase de grupo, mas na oitava não tem como. Não tem como. Mas a fase de grupo dá muita surpresa, né? E dá pra ver também quem que tá bem, quem que é a seleção que tá melhor, quem que tá pior. Sim, já vai ter um parâmetro forte. Com certeza. Oh, eu perdi a de vocês. O quê? As simulações. Ah, pode ficar tranquilo que vai sair o podcast e você eu vai... Eu tô aqui com as simulações. Ou eu posso te enviar agora também. Fechou. Valeu, André. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Falou, tchau, tchau. Até mais. Tchau, falou. Até. Show.